me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Coração, quem manda? Quando a gente ama, se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Coração, quem manda? Quando a gente ama, se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim.